diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. Torre de papel, machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos, sem você eu fico sem ar. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. Meu coração diz, por toda a vida vou te amar. Inesquecível é te amar. Se nada faz sentido quando olho você não está. Olhar cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. Porque desculpe por te amar. Desculpe, eu errei em te amar. Diz por quê? Desculpe por te amar. Se nada faz sentido quando olho você não está. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. Porque eu desculpei te amar. Desculpei, eu errei te amar. Diz por quê? Sou tão só depois daquela briga que acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse só...

suas fotos na parede, põe só o que restou. Lembranças de um sonho de amor. Hoje vou sair, eu quero curtir. Vou esquecer de tudo, não quero mais sofrer. Lembrar de você só me deixa mal. Teu nome eu apaguei, tirei do celular. Não tenho mais motivos pra chorar. Teu nome eu apaguei, tirei do celular. Não tenho mais motivos pra chorar. Vou esquecer de tudo, não quero mais sofrer. Lembrar de você só me deixa mal. Teu nome eu apaguei, tirei do celular. Não tenho mais motivos pra chorar.